noites se acabam e a porta se fecha. Ele chega, quando o milagre parece ser impossível. Ele chega, o mestre chega, a filha de Jairo já estava morta, mas ele chegou. De Pedro, Jesus também entrou, e a sogra de Pedro ele curou. Onde ele chega, algo acontece, mesmo que esteja morto há quatro dias. Faz girar a pedra e ressuscita, faz girar a pedra e ressuscita. Ele chegou na casa, chegou pra fazer. Recursos se acabam, ele chega. Quando a porta se fecha, ele chega. Ele chegou na casa, chegou pra fazer milagre. E se ele chegou aqui, pode ter certeza que o impossível vai acontecer. A filha de Jairo já chegou na casa e trouxe vida. Na casa de Pedro, Jesus também entrou. E a sogra de Pedro, ele curou. Onde ele chega, algo acontece. Mesmo que esteja morto há quatro dias, faz tirar a pedra e ressuscita. Faz tirar a pedra e ressuscita. Ele chegou na casa, chegou pra fazer milagres. Quando os recursos se acabam, ele chega. Quando a porta se fecha, ele chega. Ele chegou na casa, chegou pra fazer milagre. E se ele chegou aqui, pode ter certeza. Impossível vai acontecer. Ele chegou, chegou, chegou. Ele chegou, chegou. Chegou pra fazer milagre. Chegou pra fazer milagre. Ele chegou, chegou, chegou. Ele chegou, chegou. Chegou pra fazer milagre. Chegou pra fazer. Vai acontecer.